Diga comigo, Deus tem vitória. A vitória é garantida. A promessa não falha. Ele vai te abençoar. Segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Anda com Deus. Segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Busca o amor, busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. Todo coração. Para vencer é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer você tem que resistir no poder do Senhor. No poder do Senhor. De todo coração. Para vencer é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer você tem que resistir no poder do Senhor. Busca o amor. busca perdão, busca poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha, Ele vai te abençoar. Anda com Deus. Ele vai te abençoar.